Pois alemão sabe se brotar, passa mal. Tá todo fluindo aqui na firma. O baile lotadão, quero ver falar mal. Então tu atura, os menor da atividade tá na postura. Os amigos tá no pote, olha a cintura. Pare da firma é mídia, muita estrutura. Brota aqui na firma, ó, e pode parar pra todo mundo. Tem peito, DJ Uber, porra.